casa da saudade, vive esperando a felicidade, que contigo há de chegar. Quem espera que não cansa, e alimenta uma esperança, de dizer para a saudade, a morar noutro lugar. A procura de um abrigo onde possa morar, para se livrar da tempestade, do dilúvio de saudade, pássaro todo vivo a te esperar. Eles acabaram de ouvir a dupla Joia e o Gaúcho. Eles cantaram de João de Barro e Alberto Ribeiro. Maria, acorda que é dia. Foi um grande sucesso do carnaval do ano de 1937. E anteriormente, a pequena notável Carmen Miranda cantou em dueto com o rei da voz Francisco Alves, de Evaldo Rui, o samba Ninho Deserto. Almirante, a maior patente

carinho e de altade. É a pura verdade, e ninguém pode contestar. Nararirirê, fico cheio de saudade, fico cheio sem razão vagando pelas ruas da cidade, procurando me esquecer dessa mulher sorrindo. Tem razão para sorrir, mas gosto da decisão. Tem destino que adivinha, que maneira. Depois do dia eu já sabia, mas cheio de felicidade. Para quem soube amar com carinho e lealdade, fez a pura verdade, ninguém pode contestar. Para que haver contestação, onde esta mulher magoou o coração? Sonhando com a felicidade, eu ando tristão e vivo cheio de saudade. Nararirirê, vivo cheio de saudade, de saudade eu vivo cheio sem razão vagando pelas ruas da cidade, procurando me esquecer dessa mulher sorrindo. Sem razão para sorrir, mas guardando a decisão. Que a divide, que maneira. E eu já sabia. Cheio de felicidade. Para quem soube amar com carinho e lealdade, fez a pura verdade, e ninguém pode contestar. Malacuba, malacuba, malacuzi, vivo cheio de saudade, saudade vivo cheio sem razão vagando pelas ruas da cidade, procurando me esquecer dessa mulher sorrindo. Tem razão para correr, aguardando a decisão. E o destino que a divide, que maneira. E depois eu digo que eu vou fazer cheio de felicidade. Para quem soube amar com carinho e lealdade, fez a pura verdade, e ninguém pode contestar. Carregado, filha, vai ser um horror. Eu não quero perder a linha. Encrenca começa na sala, mas pode acabar na cozinha. Olha, vizinha, que respeito, viu? Por favor, o ambiente está carregado, filho. Vai ser um horror. E eu não quero perder a linha. Encrenca começa na sala, mas pode acabar na cozinha. Eu já vim da rua um bocado aborrecido por ouvir intrigas de um sujeito intrometido. Em vez de me acalmar para eu poder dormir, você procura um pé pra brigar, pra discutir. Cala a boca, Lili. E me respeite, ô filho. Por favor, o ambiente está carregado, filho. Vai ser um horror. E eu não quero perder. Começa na sala, mas pode acabar na cozinha. Olha, vizinha, me respeite, ouviu? Por favor, o ambiente está carregado, filha. Vai ser um horror. Eu não quero perder a linha. Encrenca começa na sala, mas pode acabar na cozinha. E tem que haver por força, mas respeito no ambiente. Eu não quero ver o jornal falar da gente. Veio me faz ficar alterando o coração. Eu sei você demora, e se me dá satisfação, eu estou com razão. Thank you.